geográficos, místicos, palavras em dialeto, pra descobrir o futuro, a fórmula para o sucesso. O universo, mistério sistemático, pra unir destino certo do incerto. Símbolos geográficos, místicos, palavras em dialeto, pra descobrir o futuro, a fórmula para o sucesso. Epidemia, doenças que causam morte em uma ação tão rápida e prematura. Só um antídoto resolve, um remédio pra acelerar a cura. Seu dia astral indica que você não foi escolhido. Deus sol, Deus lua, me mostra a trilha certa na escuridão, combatendo os meus inimigos, iluminando os meus caminhos, realizando as minhas experiências. Big Tiger, pronto para uma nova aventura, o alquimista e experiente. Pessoas indesejadas é o risco da minha lista, pra que o ego nunca chegue às alturas de não menosprezar um artista. Astrônomos tentam decifrar os mistérios intergalácticos, a ciência descobriu o movimento gravitacional no espaço, e as faculdades com suas cotas racistas. Segredo, só o mundo pode esclarecer. Não é como ficar sentado numa cadeira ouvindo o parecer de um psicólogo, um professor ou um analista. Plutônio, arma nuclear que destrói toda a vida e afetamos simplesmente a camada de ozônio. Olho para o céu, vejo que a minha estrela brilha, reluzente como um corpo celeste, em busca de realizar meus sonhos e as minhas conquistas. O universo, o mistério sistemático, pra unir destino certo do incerto. Símbolos geográficos, místicos, palavras em dialeto, pra descobrir o futuro, a fórmula para o sucesso. O universo, o mistério sistemático, pra unir destino certo do incerto. Símbolos geográficos, místicos, palavras em dialeto, pra descobrir o futuro, a fórmula para o sucesso. Profundo, viver e morrer, o mundo gira num segundo, e tudo como é nada, como a vida passa rápida, tão peremptória, drástica. Nossas histórias são marcadas pela trajetória, escolha as razões, opções de mudança na andança. Vejo crianças se tornando adultas e cultivando a esperança em corações que vibram na inocência da beleza pura, na palavra que cura dor e amargura, com desenvoltura vivo, crivo, pensativo das criaturas. Minhas escrituras fulguram na mente, exultam excelente, promove harmonia por via aferente. É eminente o estilo proeminente, latente, sensível, imarcessível ou lente. Qual ser humano é o mais valente e dócil, pra cultivar a flor e matar o dragão com os capa dócil. Sigo o sócio de Deus, protejo os meus, protejo os teus, porque a vida é feita de eus e adeus. Os júbilos infortúnios são muitos, por isso esteja aberto pra tudo pode acontecer. Viver eternamente e aprender, mantenha os sonhos finitos, irmão, irmão, no tipo um melhor amanhã, com todo o danha, fã no caos total, com o irmão. Nossa, luz da graça e sabedoria, o que me resta é meu coração, pulmão, cérebro e poesia. O universo, mistério sistemático, pra unir destino certo do incerto. Símbolos geográficos, místicos, palavras em dialeto, pra descobrir o futuro, a fórmula para o sucesso. O universo, mistério sistemático, pra unir destino certo do incerto. Símbolos geográficos, místicos, palavras em dialeto, pra descobrir o futuro, a fórmula para o sucesso.